vida que eu te vejo muito louco, amarrotado, olhando o abstrato. Essa é a marca, vindo da madrugada, passando pelos bares à procura de lugares. A cidade é o mar, tem que saber nadar e pisar em terra firme. Ele não tem limite, topa qualquer convite. O baile é sensual, amador passa mal. Quem nasceu na madrugada sabe por onde passa. A cada esquina, uma miragem. Ela tem mira, tem farda e te intimida. E revista, enfim, tá liberado, na mente registrado. O mesmo do passado, ainda segue os passos. Suspeito não tem classe, suspeito tem estilo. Jingue palagia, tem um salário mínimo, não mora em condomínio, mas vive escoltado em qualquer lugar que passa, na rua ou na praça. Mesmo com a namorada, os cana te enquadra, mas nunca pegou nada, nem nunca vai pegar. Morifaia, Menestrel em si. Estilo marginal, estilo menestrel. Big up, vaya, na Torre de Babel. Estilo marginal, estilo menestrel. Big up, vaya, na Torre de Babel. Estilo marginal, estilo menestrel. Big up, vaya, na Torre de Babel. Estilo marginal, estilo menestrel. Big up, vaya, na Torre de Babel. Pichandão Didim Original Skyla Dance Hall Brasil Catch a Fire Skibidi Bop Signal Blood Wakio. Tem que saber balançar swinga, ei brother, sister na pista. Saia de casa com adrenalina, vibe positiva, ninguém atravessa. Nossa alegria é bem maior, a sintonia. Ligue a ti um grau acima, faz calor, é dance hall, vem no flow. De que lado você dança? Desse lado é sem controle, atravessando o pôr do sol, no gingado sensual. O baile é nosso, tem convite, general tá no comando, anunciou. Wario, fuego, mais. Onde tem baile, tem calor, tem prazer. Hoje tem baile, tem swing, tem lazer. Se é pra dançar, dance até amanhecer. Fala-me no signal blunt, levante e dance mais. Onde tem baile, tem calor, tem prazer. Hoje tem baile, tem swing, tem lazer. Se é pra dançar, dance até amanhecer. Fala-me no signal blunt, levante e dance mais. Então vai aquecendo o coração, olho na situação, meta no foco e na missão. Do ato à rua, fazendo ocasião. Quem vem de lá já sabe, tudo é monitorado na função. Quantos foi, quantos virão, quem foi, quem é vilão. Nada mais tá no sentido, no mercado clandestino é o rap. No topo do Himalaia, no altíssimo momento, esqueceu a sua sina pra seguir a fantasia. Brindo a noite, brindo o dia, mas não brindo a fantasia. Quem vira a cara pro que tá acontecendo no Brasil? Sem protesto, manifesto, só a cópia da cópia do cocô, do cavalo, do bandido. O Brasil tá crescendo pra quem? Meus irmãos de Angola, Guiné-Bissau, Portugal. Manifesto cultural, isso deixa ciclano de cabeça quente, nem sabia o que era rap. Não faço pra provar pelos que estão aqui. Representa-me, me gusta-se. Movimento munido de conceito, preconceito sem originalidade. É minha base quando o estado fecha, abre. E outra continua, festa sem cultura. Só vaidade, só vaidade. Me pergunto o que eu quero, mais arte, cultura e liberdade. A cidade sobe. Me pergunto o que eu não quero, mentira, fofoca e falsidade. A cidade desce. Me pergunto o que eu quero, mais arte, cultura e liberdade. A cidade sobe. Me pergunto o que eu não quero, mentira, fofoca e falsidade. A cidade desce. Liberdade para dentro da cabeça. Seguindo a estrada, não se esqueça do comando. Eleve a mente no altíssimo Zion. Liberdade para dentro da cabeça. Seguindo a estrada, não se esqueça do comando. Eleve a mente no altíssimo Zion. Cabas e Babilão em beat vibe na cidade, Império Vale, MCs, DJs em fase, combate, me saem high, tech high, vai, baby, baby, bom, bom. Lemon de música, DMB na lúdica, aurora cósmica no amor da lógica. Humanos que somos bem, sabemos quem somos quem. Na terra Belém tem, bem bolado na lacuna, mesclando com doses dupla. H com muito grave, bate no subgrave. O flow que nos invade, Robock, Chainsaw, de System Digital em Dub Size, Manguetal e Sonsera. Brasil em Tropicália, provando o tempo de data. Quem vamos, quem somos sempre, buscando tempo à frente. Quem não para de sonhar, música se acarreta em corações, multidões, dimensões, em fluxo do flow, do soul que voa. Flow em fora de controle, Radamoto no comando, já me seu monitor. Flow em fora de controle, Radamoto é monitor, já me tá no controle. Vamos Radamoto style, vai abra. Vamos Radamoto style, vai abra. Vamos Radamoto style, vai abra. Vamos vez original. No jazz, no soul, ela enfeita a melodia, seu swing que balança a pista, transmitindo energia no seu passo, no seu ritmo. Ela me deixa leve, às vezes comovido, sussurra no ouvido, na noite de amor, no brilho das estrelas. Ela me toca com seu canto, ela me chega no canto, acordo com ela do meu lado, ou pelo telefone me chamando pro café da manhã. Abra a janela, um dia lindo, só eu e ela, me leva pra tão longe. Eu vou com você, eu vou por ela, por onde for, nesse caminho de flores e espinhos, na fauna, flora urbana, me acompanha, vem comigo. Ela dá um brilho, quem é ela? Ela dá um brilho, música preta. Em qualquer tempo, em qualquer tribo, somos todos um unidos, meta plena, vibrando por esse tema afro-latino brasileiro. Caminho na cidade, Ogum e Yorubá, salve a selva, a essência, quem semeia a certeza. O sol pela manhã, na aurora da cidade, na cabeça digital, no áudio da arte abstrata, do som jamaicano, no falante eletrônico, é Congo, ecoa o canto, lucidez da magia que irradia e encanta corações, nos corais coloridos da cidade nuclear. É o som do hip hop, rap school, escola forte, na rua, movimento, b-boys, DJs, grafiteiros, MCs, a essência tá na base, complete, vem na base, sem problema, quem faz a diferença, segue, assina e rima, batendo BPM, o pace bass tá em cima, adrenalina, nostalgia, tô legal, de mentira e falsidade, na cidade camuflada. Você ouviu o que eu falei? O que você acha? Não sei o que eu falei, quem é que eu vou mais correr pra mim? Só que eles vão fazer, morreram os dois. Eu sou literalmente. Quem é tu, macho? E como fazer? Você não só falou. Você não deixa? Você investiga? Que ano que foi descoberto o Brasil? Não, não, você não está respondendo essa pergunta. Não, não, não.